Tá no ar, mais um Locadora News, falando das notícias do mês dessa vez, com o Kenô. Opa, e aí galera? Com o Felipe. E aí, beleza? E com desgraça. Gamescom? Gamescom o quê, cara? Gamescom com pizza. Cara, não sei. Só pra falar aí pra pessoal, a gente geralmente fazia o Locadora News semanal, mas agora começou a ter muito pouca notícia, a gente tava enrolando muito com notícia podre, então agora vai ser mensal, sempre no último dia do mês, talvez, se Deus quiser. E esse mês não teve muita coisa também, mas teve a Gamescom, então acho que a gente vai focar um pouco mais nisso e uma ou outra isso ainda aqui. Cara, eu já vou chegar aqui, eu não foquei muito na Gamescom, cara, apesar de ser um evento bacana aí de game, muitos anúncios muitos anúncios ridículos e esse blá blá blá todo aí que todo mundo já conhece. Cara, eu vou focar numa notícia que me chamou muita atenção, cara. Saiu até no Tech Mundo Games que a Microsoft, cara, um dos casos do representante comercial da Microsoft veio a público falando que a Microsoft já vem há tempo tentando conversar com a Sony sobre fazer um crossplay entre as plataformas, né? Entre o PS4 e, no caso, o Xbox One, né? Que seria o novo X One, sei lá. Eu até agora não entendi esses nomes da Microsoft. Cara, eu não entendo, não jogo, não uso Xbox, então é isso aí, cara. Ou seja, eles já estão entrando em negociação para fazer um crossplay. Para quem não entende esse conceito, não é cosplay, né? De se fantasiar. Como todo mundo sabe, existem os jogos multiplataformas, né? Aqueles que saem tanto pro PS4 quanto lá pro videogame da Microsoft. Mesmo assim, você não consegue ter uma interação entre esses dois videogames para jogar. Ou seja, você só joga com um cara que tem esse jogo pro PS4, você só joga com um cara que tem esse jogo pro Xbox. Ou seja, não dá para jogar PS4 e Xbox. E a ideia seria exatamente isso, cara. Ter esses jogos que tem pros dois, tem a multiplataforma, seria o projeto deles finalmente interagir. Então, mesmo você sendo sonista e seu amigo caixista, vocês vão poder jogar aqueles jogos que os videogames têm. Só que, infelizmente, o cara já entrou com os pés nos peitos dizendo que, porra, foi tentado as negociações, mas a Sony não quer, cara. Ele, porra, o único empecilho do processo todo é a Sony, cara. A Sony desceu o aval e tipo, falou, não, a gente não quer isso, a gente quer manter tudo só pela gente. E, porra, cara, vendo isso em questão de tanto de mercado, acho que até pra usabilidade do jogador, né, cara? Eu acho que seria uma ideia muito bacana. Eu já vim batendo nessa tecla um tempo já com os amigos meus, eu não cheguei a falar isso muito abertamente, mas eu acho que seria um negócio legal. Querendo ou não, o que vende um console acaba sendo os exclusivos, né? Tipo, a Sony tem seus exclusivos, o Xbox tem o seu, e, cara, o que você preferir, você vai nele. Tendo esse crossplay, cara, não vai mudar essa questão da escolha. Tipo, os exclusivos vão continuar sendo exclusivos, porque, querendo ou não, eles são exclusivos, né, cara? Eles só tem naquele videogame, então não vai precisar ter um compartilhamento de plataforma, apesar de que hoje em dia quase tudo do Xbox sai pra PC, mas ainda assim você vai ter os exclusivos específicos. E, porra, cara, ia ser uma mão na roda pra todo mundo, né, cara? Não fazer, tipo, até eu tava comentando aqui nos bastidores, um cara que tem a mania de fazer isso é o desgraça, né? Pô, ele compra o jogo de luta, a versão do PS4 e também a versão PC, né? Porque aí, dependendo do que ele for jogar, ele entra e joga, né, cara? Porra, tipo, isso é muito surreal isso. Vou perguntar uma coisa. Na verdade, não sei, já tem crossplay de Xbox com PC? Ele já tem a comunicação? A própria Sony, se eu tiver enganado aí, depois alguém fala aí que eu falei merda, mas tipo, o PlayStation, na questão do Street Fighter V, esse jogo maravilhoso que todos nós amamos, ele tem o crossplay, no caso PS4 e PC, cara, você consegue jogar. Mas não com Xbox? Não com Xbox? Não, porque não tem. Eu acho que não tem Street Fighter V ainda pro Xbox. Ninguém gosta de Street Fighter V, cara. Você joga merda. Mas o Xbox também tem, ô Cat. Como você falou, você até estava comentando há pouco tempo. Tem o Rocket League, que tem a interação Xbox e PC. Tem também o Minecraft, né, cara? O Minecraft eu acho que é um puta carro-chefe dessa porra. Eu sei que o Sea of Thieves vai ter. Mas eu não sei se é tipo os outros jogos, por exemplo, o Call of Duty, sei lá. Eu acho que não, na verdade eu acho que não tem por causa da questão do mouse, né? Porque o mouse é muito melhor jogar com controle. Eu até concordo em não ter aí. Mas algum outro jogo, será que... Cara, não consigo pensar em um jogo, né? De corrida, sei lá. Não sei, cara. Eu acho que isso, eu acho que, se eu não me engano, o Forza, se eu não me engano, dá, cara. Se eu não me engano, acho que tem esse crossplay também, PC e Xbox, cara. Se eu não me engano, ele tem também. Cara, a grande questão é ponto de adaptação, né, cara? Você tá querendo deixar o player mais confortável com o jogo, cara. E, pô, não tem problema nenhum você fazer isso. Eu acho que realmente uma parada muito imbecil da Sony. Muita gente que sabe que eu sou mais consumidor de aparelhos da Sony. Pô, eu mesmo, como consumidor, eu acho meio escroto isso, cara. Apesar de eu, por exemplo, não jogar o Minecraft, pô, mas deve ser legal pro cara que joga isso no PlayStation, pô, poder jogar com um cara que joga isso ou no PC ou no Xbox, cara. É uma parada que ajuda a conectividade, querendo ou não, hoje em dia, que a grande máxima do multiplayer é o multiplayer online. Você tem jogos dedicados a isso. Sim, sim. Pô, você deixar essa porra passar, uma ideia boa, cara. Você só fica com mais asco da empresa, né, cara? Inclusive, agora que com o Switch entrando no mercado também, principalmente no Minecraft e no Rocket League, a Sony é capaz de perder algum espaço com isso, tá? Sim, sim. Porque o Switch vai ter o crossplay, tanto no Minecraft quanto no Rocket League. Né? Daí aí que tu vê, né, cara? A Sony, que aparentemente tava com tudo pra ganhar no mercado, pelo menos ter uma competição boa com a Nintendo, começa a dar varada na água, né, cara? Tipo, é o cara que, porra, tem tudo pra vencer e se sabota no final. Isso é meio foda, né, cara? Porra, eu queria muito, por exemplo, tá aí pra sair o novo jogo do Dragon Ball. Cara, eu ainda tô cogitando, principalmente porque eu ainda não consegui o PS4, eu tô cogitando talvez eu passar pro PC logo, cara. Porque vai ser muito mais fácil jogar a porra desse jogo no computador do que no PS4, principalmente no PS4, eu só vou poder jogar com o Kingdom Hearts. Tá foda isso aí. Bom, e o Xbox, o PC provavelmente vai ter o crossplay com o Xbox direito, então já é uma base instalada aí bem maior também, sim, né? Sim, cara, sim, realmente. Realmente, tipo, nesse ponto, a Microsoft conseguiu uma vantagem muito boa, principalmente como a gente já sabe, tudo que sai agora pro Xbox One X, sai pro... Falei certo agora, olha aí. Sai também pro PC, cara. Então, realmente, cara, pelo menos na questão do multiplayer, por enquanto, a Microsoft tá muito à frente da Sony, cara. Realmente, eu acho que é aquele ponto que a Sony tá na hora de sentar ali no cantinho da disciplina dela e, porra, cara, avaliar... O negócio da Sony, que a Sony se dá bem ainda por causa... Né, que é a mesma questão do que a gente conversava, tipo, do WhatsApp e do Telegram ali. Sei lá, o Telegram é melhor, mas tá todo mundo no WhatsApp. Então, vamos usar o WhatsApp. É o esquema do PS4, entende? Cara, o apelo popular é foda, né, cara? A marca é uma merda. Não, realmente. É verdade. É realmente. A Sony, com certeza não vai conseguir vender PS4. Vira e mexe, você vê a notícia falando que, pô, que o PS4 tá vendendo bem, que a galera tá criando interesse. Tipo, apesar da cagada aí com o VR, tem gente que tá se interessando pelo negócio. Mas é aquilo, né, cara? Porra, você tem que ouvir seu público também, né, cara? E, porra, realmente isso aqui, pra mim, em questão comercial, até em questão comercial, eu paro, tento analisar isso, apesar de não ser avaliador de mercado. Mas ainda assim, cara, eu vejo, não tem motivo pra você fazer isso, né, cara? Não, a gente não vai fazer o crossplay com o Xbox por algum motivo bizarro. Porra, por que não? Às vezes até atrai aqueles jogadores que não jogam multiplayer, irem jogar multiplayer porque o amigo que tem o Xbox joga aquele jogo. Porra, sim, realmente, exatamente. Tá dormindo no ponto aí pra mim, cara. Então essa é a notícia que eu tenho aí, pau no cu da Sony. Tô indignado. Desgraça, Felipe, não tem nada pra falar aí? Não, é uma merda só isso aí. Caraca, animação de desgraça, cara, porra. Ah, mas, pô, é uma merda, né, cara? Foi tudo que eu disse, cara. É, tipo, todo mundo tá fazendo menos a Sony, né, cara? Todo mundo quer brincar, mas a Sony não quer trazer a bola dela, velho. É, pô, foda que você tá queimando a língua de muita gente, inclusive a minha e a do senhor Guardabelo, que aqui nesse encontro que a gente falou que o que ia rolar com isso ia rolar com a dona Nintendo, né, cara? E o Cat já deixou claro, a Nintendo vai fazer o crossplay do Rocket League e do Minecraft, né, o Cat, que você falou agora. É, isso já não... Inclusive foi, ó, apareceu o Switch na apresentação do Minecraft do Xbox. Olha aí, da E3, né? É, olha aí a gente pagando com a língua. Ainda bem que tipo, o Guardabelo tá ganhando, porque ele falou que o 3DS ia morrer e tá aí então, pô. Então tá tipo 2-1 pra ele. Que isso? O 3DS tá vivão ainda, Metroid agora, no mês que vem. Porra, ele falou aí, ia morrer, né? Tá aí, ó, porra. É o maior Walking Dead que a gente já viu, né? O 3DS. Bom, eu não tinha separado nada, mas Podemos falar da Gamescom, hein? Então, Felipe, eu vou deixar um carregamento pra você, cara. Me explica melhor o que é a Gamescom. Porque, querendo ou não, eu tô envolvido nesse meio de game, mas, cara, eu não faço ideia dos eventos que acontecem, cara. Eu acho que os únicos assim, que eu conheço, que é também é conhecido pelo grande público, é a E3, né? A E3 é putaria. Uhum. E, no caso, a Evo, né, que é essa suruba de jogo de luta muito louca aí que acontece também. Então, tipo, são só as duas que eu conheço. Então, qual é a finalidade da Gamescom e o que é ela exatamente? Então, a Gamescom é igual a essas daí que você conhece, só que na Alemanha. Não, peraí. Ué, mas não é? Tipo isso, só que o tchan da Gamescom é que ela é a maior, tanto em público quanto em espaço. Aí, tipo, ela é a que atrai mais gente, assim. Então, ela tem um apelo interessante, sabe? Pô, maior que a da E3, cara? Caralho! É maior. É maior. É tipo só um palco, né, basicamente. Por mais que tenha os eventos lá, a Gamescom é uma convenção em si, né? Então é um bagulho que o pessoal pode ir lá ver, vai ter essas apresentações que vai ter os trailers e vai ter bastante coisa de jogo, assim, bastante novidade. Esse é o foco maior do. E as empresas têm os stands próprios, assim, que é no meio, tipo um salão de automóvel, tá ligado? Tu tá andando ali e de repente tu vira a esquina, tem a esquina da Nintendo. Aí tu vai lá, anda mais um pouco, tem o corredor da Sony, tá ligado? E aí tá exposto os jogos e tudo o que eles querem mostrar tá lá no chão, sabe? Sim, sim. Oportunidade melhor pro público, assim. E a Gamescom sempre foi aberta ao público, né? Sim, ai, sim. Pô, entrada gratuita? Não. É porque a E3 não é. Esse ano que foi aberto ao público, né? Teve, sei lá, 15 mil ingressos e quase não vendeu quase nada, sei lá. Não sei se... mas não sei se chegou a vender os 15 mil, entende? E já a Gamescom é tipo a porrada de gente e a grande maioria é civil, sabe? Ah, sim, certo. Então tá, então tipo, deixa eu já começar aqui puxando, então, tem jogos pra comentar que tipo, não é dos maiores, assim, mas já acho que vale a pena. Na real, não tem muito anúncio de coisa nova, assim, na Gamescom, sabe? É mais pra 30 e na E3, sabe? É mais pra, tipo, encaminhar o que já tem pra época do Natal, sabe? Sim, mas, eventualmente, aparece coisa nova. Como, por exemplo, o Jurassic Park Tycoon, lá. Esse jogo... É bizarramente parece bom. Não, cara. Aí, e uma coisa que eu fiquei impressionado é, cara, como nunca pensaram nessa ideia. Porque pra quem não conhece a franquia Tycoon, não sei se ela se iniciou como a da construção de parque de diversões. Eu acho que é o Roller Coaster aí, o primeiro. É o Roller Coaster mesmo? É o primeiro mesmo? Acho que é, não sei dizer. É, eu comecei pelo Roller Coaster. Então, tipo, ele praticamente você pega esses mundos, assim, que cria esses lugares de eventos, né? Tipo, parque de diversões, sei lá. Cidadezinha, ele é um simulador, no caso de parque, né? Exatamente. Uhum. E aí ele puxou isso pro Jurassic Park, cara. Tipo, você tem a ideia do Jurassic Park já é antigaça, cara. E nunca aplicaram isso no jogo de videogame. É que assim, quem, com um novo filme aí, que foi o Jurassic World, eles praticamente fizeram isso, né? E aí, pô, pode custá-lo pra eles fazerem de verdade, né? O jogo. Sim. Só pra constar, o nome do jogo é Jurassic World Evolution. Cara, eu vi o trailer, cara, eu realmente achei a ideia interessante. Cara, com certeza, principalmente o pessoal que curte esse tipo de simulador vai gostar. Só que aí me veio a grande questão, cara. Querendo ou não, acho que o mais divertido do Jurassic Park, Jurassic World, dos jogos do próprio Jurassic Park, é a questão do dar merda no parque e tu cair na mão pro dinossauro, cara. Eu fico me perguntando como que vai ser isso no jogo, cara. Não, Porque tem que dar merda. É, mas ok, eu acho que isso é bem implementado nesses jogos. Acho que eu nem sei se o SimCity é da mesma empresa, mas o SimCity tinha muito disso, né? Que tipo, tem o botão do desastre, sabe? Tá. Eu acho que na versão do Super Nintendo tu podia apertar um botão e vinha um Bowser gigante destruindo assim. Caralho, mas... Era uma parada assim. Cara, eu lembro que no Roller Coaster também ele rolava, dava umas merdas mesmo. Eu lembro até que uma vez eu construí uma montanha russa que ela explodiu, cara. Porra. O negócio ficou tão doido que ele não parou no ponto que ele tem que parar, começou a rodar mais rápido, explodiu, matou tudo de fundo, galera. Mas é que tu consegue controlar a velocidade da roda gigante, não, porra, da montanha russa. Sim. Né? Sim, não é. Isso, cara, o clássico era que tem uma montanha russa que era, ela fazia um looping e ia alto, assim, e depois ela voltava pelo mesmo caminho. Era clássico tu botar essa aí com a velocidade máxima e ver o carrinho voando aí e fazer toda hora. Caralho, caralho, olha como o Cat era sádico, mano. Ah, o Cat no, no The Sims ia ser o seu carniceiro, né, cara? Não, no The Sims eu gostava mais de construir as casas, depois eu perdi um pouco desse. Mas o Roller Coaster era um que eu joguei pra caralho quando eu era menor, Prime Steam, que eu jogava no sábado pra caralho. Tu chegou a jogar também, ô Felipe? Esses jogos assim? Sim, eu não curto muito, mas cheguei a jogar assim. Que isso? Eu acho que esse do Jurassic Park vai ser mais voltado pro Zoo Tycoon, né, que tinha também. Sim, cheguei a jogar, mas... Era top, cara, Zoo Tycoon era top. Olha aí, ó, cara aí, ó. Eu cheguei a jogar também, mas eu era mais do Roller Coaster. Apesar de eu não gostar de parques e diversões na vida real. Como assim? Ah, velho, eu tenho medo de altura e aí é uma merda. Todos esses brinquedos vão ficar ali, não, merda. Tu tem que entender uma coisa, tu não tem o medo da altura, tu tem o medo de cair no lugar alto, cara. É diferente. Não, não, eu olho pra baixo e dá uma vertigem foda, assim, não dá. É porque você tem medo de se deslocar desse ponto alto até lá embaixo, cara. Então, não sei. Eu sei que eu fui no barco Viking uma vez, sentei no meio e nunca mais. Caralho, tu foi no lugar mais sem graça do barco Viking, no meio. Sim, e pra mim foi demais. Tipo, eu não passo disso. Pô, aqui, eu fui uma vez no kamikaze, cara. É basicamente as plataforminhas que é tipo um avião. Daí fica girando no ar, feito uma porra, cara. Velho, é muito louco, cara. E, tipo, eu não sou uma de gritar, né, cara? Daí, tipo, cara, eu tentava gritar, não dava, cara. Eu só ria aqui, porque o bagulho era muito louco. Bom, deixa eu puxar outro trailerzinho aí. Esse é um lançamento, na verdade, que é o tal do Biomut. Vocês chegaram a ver? Que é lá do cover do Rocket Raccoon, né? Isso, que ele tem um tapa-olho inexplicável. Tipo, o tapa-olho dele é no olho direito, sei lá. Mas a tira pra segurar ele passa, tipo, por cima da cabeça e vai por trás da orelha direita. Ou seja, é totalmente solto. É totalmente solto essa porra. Eu não entendo como é que ele tá parado no lugar. Tá colado, cara. Peraí. Não é solto. Eu tô vendo aqui. Não, tá, mas olha só. Tá, ele tá preso, só que ele tá, tipo... Olha onde é que tá as alças. Tipo, é como se tu pendurasse uma bolsa numa cadeira, sabe? Que creio, verdade. Pô, é muito foda, cara. Mas enfim, o jogo tá. Ele parece legalzinho, assim, não sei. É, dos diretores do Just Cause lá. Esse fala. Daí é o famoso swag. Não tem swag. Explicação. É. Então, ele parece um jogo, sei lá, tem animais, só que tem eletricidade e. Eu não sei, como se fosse um cyberpunk animal. Sei lá, é muito bizarro, cara. Eu não entendi como é isso. Visualmente ele tá bem legal, cara, mas tipo, jogo de mundo aberto hoje em dia é o que não falta. Daí tem que ver se assim, os caras vão fazer algum tipo de. Diferente, né? É, não, e não só isso, né, cara? Essa questão aí de você ter o animal antropofonizado, você tem lá o outro que tá pra mim também, que é lá o Beyond, God in the Elder, uma porra dessa, assim, que até teve na E3 com o trailer do macaco. Ou seja, você já tem um jogo que pode ofuscar esse, né, cara? Pô, apesar que o Biomutante deve sair antes do Beyond Good and Evil, tá? Ele parece estar bem mais avançado que o outro. E a pegada é diferente também, pelo que eu tô vendo, que ele é mais cômico, assim, e o combate. Ele lembra um pouco o Batman, deu, tipo, o bicho pula do nada, dá uns slow motion. Quando vai atacar, tem, tipo, os efeitos de smash, pau, essas coisas assim, sabe? Ele tá com um visual bem bacana, assim, mas, cara, tem que ver se vai ser algo diferente, porque essa equipe do Just Cause falaram que fizeram, acho que o Mad Max e o Just Cause 3, né? E disseram que, tipo, eu vi pouca gente falando, assim, bem de ambos os jogos, assim. Foi, tipo, um pouco legalzinho, assim. E daí, esses caras estão nessa daí. Não sei, né? Vai que eles vão dedicar o talento deles nisso e o resto ficou um pouco pra trás, né? Mas parece bacana. É uma nova IP, né? Então é meio que uma aposta de qualquer jeito. Puxando outro, é o tal do Fê. Vocês viram? Que é da EA. Qual é o nome? Fê. F-E. É um jogo da EA. Porque como que ele é da EA e ele é um indie? A Ubisoft tem um estúdio que é o UbiArt, sei lá. Tem o análogo da EA, esse tal EA Originals. Ele publica, sabe, né? Mas o estúdio é um pouco menor, assim. O jogo, pra vocês que não viram, ele é tipo, tu controla um animal filhote, assim, qualquer coisa da floresta. E ele é todo baseado em sons. pelo que eu ouvi num reviews, o pessoal falou que ele é como se fosse uma espécie de Metroidvania, só que no mundo em 3D. Tu começa, tu só pode ir pra um lugar. Nesse lugar, tu meio que descobre um outro som de um outro animal. Então, com esse som, tu consegue abrir outro lugar, sabe? Tu tem que fazer essa exploração do mundo conforme tu vai ganhando novos poderes. E o jogo tipo é muito bonito, cara. Mas o jogo tá bonito pra caralho. E vai sair pro Switch, eu fiquei muito feliz. Ah, cara, porra, cara, a única coisa que eu tenho. Esse jogo eu acabei não pegando, Cat. A única coisa que eu acho que me chamou é, como falei, eu vi as coisas da Gamescom assim. Eu acho que já não tem mais por que ficar punhetando o jogo do Dragon Ball, né, cara? Agora é só esperar cuspir mais personagem na nossa cara e até o dia do jogo sair, né, cara? Então, porra. Inclusive, acho que eles me falaram que vai ter o Yancho hoje. Pô, cara, pelo que eu vi, o dublador que tava comentando que queria ir no jogo, mas saiu, acho que ainda não confirmaram, não, cara. Pô, cara, pra mim já fechou, o personagem que eu queria já tá no jogo, foda-se o resto, cara. Por mim, o personagem que eu queria era o Goku na forma Super Saiyajin Azul, cara. Já saiu, cara, agora o resto que se foda. E, cara, então acho que eu não tenho que punhetar, só a única coisa que eu destaco rapidinho no jogo é que parece que ele vai ter um modo história exclusivo, né? Tipo, não vai ser baseado no anime, vai ser uma história própria com, sei lá, tipo, com eus alternativos do vídeo dos personagens, coisa de maluco. Mas, sim, cara, o que me chamou a atenção nessa GameSpot, até pelo inusitado, o ridículo, cara, é o trailer da nova DLC do Final Fantasy XV, cara, que simplesmente eles fizeram dois jogos. Um jogo que eu não gosto e outro que eu não vou pra cara, que é o Assassin's Creed. E funde isso de uma maneira que parece ser legal, cara. Eu não sei como, mas eu comprei esse trailer, cara. Até comentei ele. Cara, não, eu não sei como, cara, mas ficou bacana aquilo ali, cara. O negócio serviu perfeitamente. O visual do Final Fantasy XV, né? Cidades e as coisas todas. Tipo, de tão inusitado que o negócio, cara, ficou muito perfeito. É, quem sabe uma visão de cada jogo no mundo do outro. Então, vai meio que revitalizar os dois, sabe? É meio bizarro. Cara, eu entendi, não, se eu quisesse dizer. Não só isso, Cat, ele consegue realmente mesclar tudo que você tem dos dois, cara. Tanto a questão lá do parkour, de subir, de se jogar no mato a 300 metros de altura do Assassin's Creed, quanto as paradas dos poderes do Final Fantasy, do visual bizarro e japonês do Final Fantasy. Realmente, cara, casou tão bem aquilo ali, cara. Eles conseguiram botar os dois ambientes pra coexistir de uma maneira tão legal, cara. Que até eu fiquei interessado. Tipo, eu falei, porra, isso aí eu acho que talvez eu jogaria. Ele é um DLC, cara, eu fiquei bolado, caralho, um DLC gratuito de coisa da Ubisoft, cara, de um jogo de Final Fantasy, cara. Então, cara, o que mais RPG tem, principalmente esses RPG do tipo Final Fantasy tem, é DLC pago, cara. E não, tipo, essa porra é totalmente gratuita, tem uma história exclusiva. Ah, tu sabe quem, cara, sabe quem pagou isso, né? Provavelmente a Ubisoft pagou. É, com certeza, cara. Fudida, né? Cara, eu só acho que foi meio que... Não vou dizer tiro no pé, porque como eu falei, eu achei a ideia sensacional. Porra, não foi tipo, querendo ou não, acho que o hype do Final Fantasy XV deu uma passada, né, cara? Tipo, você já vê que quem gostou muito do jogo já tá... Porra, é bom, mas não é aquela coisa. Tipo, a galera já tá meio que deixou ele de lado, né, cara? Já seguiu em frente com a vida. Mas, pô, realmente eu achei bem bacana a DLC. Se o Joe achar o Final Fantasy XV aí baratão aí, eu devo comprar só pra conferir essa DLC, cara. Foda-se a história. Foda-se a porra. Eu só vou jogar isso. Eu zerei a DLC, eu vou embora vendo o jogo. Cara, sei lá. Mas isso, eu preciso... Sério, cara, eu preciso muito ver isso, cara. Nem que seja... Nem pelo fundo bizarro, mas eu tenho que ver, cara. Zera pelo YouTube. Pode ser, né? Não, cara, isso aí é uma parada que você tem que sentir, cara. Você tem que abrir seu coração. E cara, eu não sei, cara. Eu olhei aquilo... É, me convenceu, cara. Não sei que magia negra usaram ali, mas eu quero ver isso. Teve também a versão agora do Final Fantasy pra celular, né? Sim. Que vai ser pro Switch. Eu irei fazer um post para o locador. Peraí, não é garantido que vai sair o Switch, é só meio que especulação. Ah, especulação? Eu pensei que já tinha confirmado. Ah, é? É meio que, sei lá, 90%, porque o cara que tava fazendo entrevista no canal do Twitch, ele falou assim, não sei, tem um console aí que todo mundo pede, que rima com o Twitch. Aí, Nossa senhora! Meu Deus! É, aí, só que tipo, não é confirmado ainda, mas enfim. Sim. Cara, que bizarro. Eu vi essas imagens desse Final Fantasy celular, cara, parece que os jogos de Play 1, pior que o Play 1. mas eu acho que o objetivo não é esse, ou quer, querendo ou não... Deve ser. Inclusive, é bem parecido com o 7, porque ele é Sim. todo com texto em vez de voice act, né? Não, ele tem voice, não, tem dublagem. Ele tem dublagem, cara, eu tava ouvindo. Mas não é total, então a maioria é com texto. Não, o texto deve ser só na hora do in-battle, né, cara? De você rodando, você vai... Eu tenho quase certeza que a maioria das cutscenes é com texto, cara. Não, cara, não, tem o texto, cara, eu ouvi dublagem e tinha o texto também, cara. Eu acho que vai ter os dois, dependendo do ponto. É porque, tipo, se eles botarem a dublagem e tal, vai começar a pesar muito. Aí, como o jogo é grande, eu acho que... completo, pelo que eu vi, cara. É só, tipo, não é parte. Completo? É tipo, nossa, todo Final Fantasy XV dentro de um joguinho celular. Não, é tipo uma parte. Ou seja, não vai ter um final de bosta. Que maravilha. Pô, seria bom, hein? Eles pegam só parte do jogo. Cara, com certeza eles vão botar aquele negócio que todo dia você tem acesso, você ganha alguma moedinha pra conseguir itens. Deve ter roupinha pro seu personagem. Cara, realmente esse jogo vai ser só um road trip muito louco. Pois é. Você sabe se vai ser de graça? Cara, eu não vi, cara. Infelizmente, no vídeo também não deixou muito claro. Realmente, essa aí eu não vou conseguir te dizer. Não, na verdade, não tem nem data, né? Tipo, é outono, mas que dia? É de qual ano, né? olha só, tá aqui, ó. A história principal de Final Fantasy XV Pocket Edition será dividida em 10 capítulos, sendo que o primeiro será disponibilizado gratuitamente para dispositivos Android, iOS e Windows Phone 10. Putz. Aí o resto você tem que pagar, malditos. É, aí no final fica mais caro que o jogo de Play 4, né? Cada episódio. É, pô, dizendo que tá sendo dividido em 10 capítulos, é capaz de ter o jogo completo mesmo, hein, cara. Olha só. É, mas até... sabe, bom... melhor, né, cara? Mas na real até é bom, porque se dividir em 10, pelo menos eu divido também o tamanho do arquivo, né? Porque o celular é meio limitado de memória. Acho que um que vale ressaltar, por mais que não tenha nada, é o The Good Life, que é um jogo do mesmo... Marcado aqui pra falar também. É. Tomou rasteira. É claro, tem gatos, né, cara? Você vai gostar. Sim. Que esse jogo é feito pelo cara que fez o Deadly Premonition e o D4 lá, que eu já fiz um review, Dark Dreams Don't Die, que é tipo um cara que é meio aqueles designers de jogo, tipo o Suda e o Kojima, que são uns caras malucos, mas eles têm bastante personalidade nos próprios jogos. Esse é um cara bem de segunda linha, assim, porque se tu vê o Deadly Premonition, o bagulho é muito... um bagulho bem toscão, assim. E o D4 já era um pouco melhor, mas ele era tipo um adventure, então era um bagulho estilo aqueles Walking Dead. E esse The Good Life é o primeiro jogo do novo estúdio dele, e até por crowdfunding, né, os caras tão lá pedindo um dinheirinho pra ajudar, pra fazer a parada, e eu achei engraçado que o pessoal meio, tipo, lembra o Professor Layton, saca, é um bem desenhinho, assim. Sim, e eu achei até tem uma pegada um pouco do Professor Layton, não só na arte, né, porque ele é meio investigativo, não é? É, também, mas, é, tipo, a ideia do Deadly Premonition não, e até mesmo o D4 é tipo jogos investigativos. Só que esse aí, ele parece mais mundo, um pouco mundo aberto que nem o Deadly Premonition, sabe? Que Deadly Premonition é tipo meio que um sandbox, assim, tu pode ir pela cidade de carro pra lá e pra cá. Que nem um GTA, assim, claro que não pode fazer merda, né? Só investigação, só pode, sei lá. Quem sabe? Ir lá. Quem sabe? É, né? Vai saber. Mas a premissa desse jogo é que aconteceu um assassinato na cidade mais feliz do planeta. E nessa cidade, é onde pessoas viram gatos de noite. Tipo, é isso, de noite. Isso é genial, genial. Cara, muito plot de série teen de hoje em dia, né, cara? Essa série pra jovenzada, é muito isso, cara, porra. Só deixa eu tô entrando no site aqui. A campanha do crowdfunding vai entrar no ar dia 2 de setembro, quem quiser ficar ligado. E eu acho que eu vou dar uma conferida, porque realmente me interessei no jogo. Valeu, não, por ter gatos nem nada, mas, tipo, eu realmente achei interessante. Antes do o trailerzinho dele, ele cria um clima, assim, de dúvida, e de repente, por que todo mundo vira gato à noite? Caralho, como assim? Pô, é interessante, assim, a ideia do... Pra mim, se eu visse essa proposta, eu ia achar interessante, mas o que mais me interessa é pelo fato de ser esse cara aí, que é o Swery, que criou o jogo, baseado em Deadly Premonition e o Dark Dreams Don't Die. Tipo, o cara, ele consegue colocar bastante personalidade, assim, num jogo, e, tipo, os personagens serem legais, e isso num jogo de investigação, e tem que ir pela cidade por aí, fazer essas bostas. Então, ter personagem bom é uma merda, né, cara? Sim, sim. É verdade. Tu queres falar? Eu marquei aqui pra comentar do A Hat in Time, o desgraça, porque conhece mais o jogo, queres comentar um pouco? Ah, sim, o Hat in Time é tipo um jogo que faz eras que tá pra... Desde 2013 que anunciaram o Kickstarter, cara. Pô, eu tava saindo do colégio ainda, essa porra. E daí anunciaram esse jogo, ele tinha um gráfico meio parecido com o Zelda, assim, meio cel shading, né? Daí a proposta dele é ser um... É, como é? O Collectathon, que chamam aqueles jogos de plataforma tipo Banjo, como é? O Spyro, sabe? Esses jogos 3D que faziam bastante sucesso na época do PlayStation 1 e 64, né? Sim. E ele, cara, ele tem um visual bem... Tipo, às vezes a textura tá meio feia, assim, dá pra ver que, tipo, a própria protagonista, assim, os bonecos não tão... Um gráfico mais foda, assim, mas o estilo de arte é muito bom, sabe? Tipo, ele tem umas variadas foda no cenário. Ele pare... Cara, esse jogo parece que vai ser o que faltou em Yooka-Laylee, cara, sabe? Um jogo de plataforma desse, de coletar várias coisas, que é legal. Eu lembro de ter visto uma demo dele, que é, tipo, o primeiro mundinho, assim, que é meio que uma cidade de mafiosos, assim. É um jogo que tem um jeito meio único de lidar, tipo, é uma cidade cheia de mafiosos, a gente tem que coletar um monte de coisa, né? Tipo, ah, sei lá, tem uns chapéu ali, tem as paradas, tá? Eu acho bacana, cara. Pô, eu achei legal também, só achei, tipo, o jogo é muito, muito cara de Nintendo 64, assim. Então, as cores, elas são mudadas. É, eu achei meio estranho, assim, tipo, não demérito do jogo, mas causa uma estranheza hoje em dia ver o... Essas cores, assim, tem muito cara do final dos anos 90, assim. Acho que talvez... Não é, como eu disse, não é demérito do jogo, mas... Não, é uma coisa que não se faz mais, né, cara? É, exatamente. Pô, me estranhou, assim, a hora, e eu não criei tanto gosto, assim, pelo jogo. Mas, assim, também é uma parada idiota, não sei porque eu relacionei isso, sabe? Claro que não tem nada a ver com a qualidade do jogo final, mas aí tem que esperar pra ver. E só, esse é o jogo que foi o recorde de crowdfunding, né? Sei lá. Que, tipo, a meta dele era muito baixa, dele ganhou dinheiro pra caralho, então... Tem mais coisas pra falar além da Gamescom aí, desgraça? Ah, do Overwatch, que vai ter... Eles anunciaram, colocaram, tipo, um mapa novo, que é o Junkertown lá, com um... Uma CG, não é tipo nem as CGzinhas daquelas mais bem feitas, assim, é tipo usando o próprio gráfico do jogo pra anunciar um mapa novo. Depois anunciaram, mandaram um curta animado que conta a história da May, que é uma boneca do Overwatch ali, que parece que os caras esqueceram de fazer os curta animado, que faz um tempo que não sai essa bosta, né? E junto disso, mandaram um patch novo, quer dizer... Já tem um patch novo habilitado no PTR, que é o servidor de teste do jogo, que vai ter umas mudanças meio grandes, assim, num personagem que é a Mercy, que ela é um personagem que basicamente tinha um poder de só, tipo, chegar no meio dos caras e ressuscitar, sabe? É, tipo, ah, tinha 5 portas que ela voava ali, que ela tem o poder de dar, tipo, um impulso pra voar, sabe? Onde tem um boneco morto ou um boneco vivo, assim, e ela ressuscitava. Ele tava achando, ah, isso aí tá fazendo a boneca meio inútil, né? Quer dizer, inútil não, meio chata, assim, meio óbvio. E agora colocaram essa ressuscitar como uma skill padrão dela, assim, mas, tipo, com um CD de 30 segundos, e eu acho que ela só pode ressuscitar uma pessoa, e como eles colocaram ela pra voar, assim. Agora ela, tipo, fica voando no céu, dela... Todos os poderes dela ficam mais intensificados de curar, assim, até dar tiro. E eu acho que ressuscitar também, ela vai ressuscitar em área, em vez de só uma unidade. Pô, é um bagulho bem bacana, assim. Esse eu acho que é o melhor rebalanceamento que eles fizeram até agora, assim. É um bagulho que deixa o personagem mais interessante, não é só, tipo... Ela é uma cópia do Magic de Team Fortress, que às vezes tem que se esconder só pra chegar do nada e ressuscitar a galera, assim. Mas ainda assim, Overwatch não é esporte, e é isso aí. É, cara. Bom, que mais aí? Pô, mas teve um negócio que a gente não falou do Shenmue, cara. Pô, cara, acho que não tem, cara, não tem muito o que falar do Shenmue. Eu sei lá, cara, eu olhei aquele trailer ali, eu prefiro nem falar, cara. Tá muito deprimente aquilo ali, cara. Na moral, já entramos, vamos embora. Você vai falar do Shenmue, já fala logo de Need for Speed também. Porra, teve Need for Speed? FIFA 18. Pô, e ouso dizer, hein, Need for Speed, jogo do ano. O pior, cara, que tá legal, velho. Pior que tá legal. Tá? Todos os trailers que eu vi tá legal desse jogo, tá? Eu não vou comprar, mas... Eu... Porra, todo trailer de filme Velozes e Furiosos também é foda, né? Porra, não. Caralho. Quando o submarino aparece perseguindo um carro, não é legal, velho. Cara, você não achou foda, mas com certeza alguém em casa olhou e tipo, caralho, esse filme vai ser pica, cara. Isso até é um filme, sei lá, até o Buddy com um amigo aí, tem gente que fala isso. Pô, não fale mal de Buddy, não fale, pô, filme de cachorro é foda, olha com isso. Olha aí. Cara, a única coisa que eu quero dizer sobre esse trailer do Shenmue é que, cara, aquilo ali tá com muita cara de reaproveitamento de sprite que tinha pro jogo antigo. Sprite não, é modelo 3D. Sprite não, da cutscene, né, cara? Tipo, já tava feito. Pô, não, aí, mas tá parece bom. Que esses modelos que estão usando, tipo, são só por default, tipo, pra usar mesmo, porque pra, não vai ser demarcar, o verdadeiro, né, do jogo, assim, é só pra mostrar pra o 3D. Ele tá lá tava pré-alfa, então, assim, com aquela cara de, nossa, Que daí... Sim. Era a cara... Não, era a cara da galera... Ah, cara, era a cara da... de como era no Dreamcast, né, cara? Era aquilo ali, eu tava olhando... É, totalmente fiel, cara. Né, bicho? É, porra, era a mesma coisa. Pô, é o remake, cara? O remake não é HD, né? Continuação, cara. Não, não, sei, pô, só tô falando ali, pô. Como eu olhei, caralho, é o remake não HD do jogo, né? É, eu tô vendo aqui, acho que não tem nada da Gamescom, não, cara. Gamescom acho que também morreu, cara. Acho que a gente pegou realmente o melhor da Gamescom, assim, cara. A gente não tava lá no evento pra ver as atrações, cosplay, blá blá blá, então é isso aí, cara. Se você quiser patrocinar a gente e mandar a gente no próximo ano, só ingressos, na... né? É, cara, só ir ali na aba Fale Conosco e mandar um e-mail pra gente que a gente cobra. É. Inclusive. Cara, não precisa pagar avião, porque a gente já tem um caixote reservado pro guarda-belo pra despachar ele pra qualquer canto do mundo, cara. Já tá preparado já. Inclusive, já estamos mandando ele pra Brasil Game Show. Inclusive aí, ó, trivia locadora TV. Eu comecei a fazer os hangoutzinho lá logo depois da E3 do ano passado, porque eu pensei, pô, fiquei desencanado, um dia eu vou na E3, eu vou começar a fazer isso. E aí, olha aí, um dia a gente vai, quem sabe. Olha aí, já passou. É, olha aí, já passou um ano dessa porra e a gente nem se ligou, né? O pior é que esse ano eu podia ter ido, porque tava aberto pro público, né? Mas... Olha aí, joga o dinheiro na nossa cara mesmo. Vai falar, quem ganhou dinheiro aqui? Pá. Não, eu falei que podia ter ido, mas porque tu acha que eu não fui? Ah, cara, o caixote do guarda-belo só dá pra um, cara. Eu também gordinho, precisa pagar dieta pro cara. Talvez a gente encaixe ali, cara. Mas por enquanto é caixote 1. Bom, cara, pera aí, então rapidinho, só puxar aqui uma parada interessante que saiu durante a semana aqui, cara. Eu achei inusitado, realmente, o trazer esse jogo pro Brasil. Mas, cara, porra, como tem muita putinha desse anime pra cá, cara. A empresa O Games, né, que eu acho que ela já tá no Brasil há tempos trazendo esses MMOs malditos aí pra galera jogar, gastar dinheiro. E depois um hacker vir te fuder todo. É que eles vão trazer o jogo do Cavaleiro do Zodíaco, né, cara. Tipo, o jogo que foi anunciado em 2009, só foi lançado em 2012 na China, cara. E, tipo, sei lá, agora em pleno 2017, alguém da empresa falou, pô, vamos trazer Cavaleiro do Zodíaco pra cá. Ah, vambora, por que não, né, cara? Vamos trazer. E, porra, trouxeram o jogo, tá aí, já tem alguns gameplays da galera jogando, e a única coisa que eu tenho pra perguntar é, cara, por quê? Tanta coisa boa pra tu trazer, cara. Tu vai trazer a porra de um MMO que já tá mais do que ultrapassado, o gráfico tá horroroso, cara. O jogo tá totalmente datado. Então, porra, vamos trazer, né? Vamos ver. O pior que você sabe que vai fazer sucesso, né, cara? O fanbase do Cavaleiro do Zodíaco dentro do país é muito grande. Então, tipo, vai render, cara. Os caras, vai ter gente que vai gastar dinheiro, vai ter... Porra, vai rolar a cabeça, eu acho a ideia totalmente fora do padrão, cara. Ele vai ser de graça pra começar, não? Eu acho que vai ser de graça pra começar. Já tá rolando o beta dele aí, pra quem quiser se inscrever. Inscrição começa, no caso, já passou pelo jeito aqui, tá marcado pra 23 de agosto, hoje é dia 28, né? Então, tipo, já deve ter gente, no mínimo, jogando no beta. Então, como falei, tem alguns gameplays já do jogo, da galera jogando essa versão, inclusive, já tá com pelo menos a maior parte das falas dos personagens traduzidas. Mas é esse negócio, cara, ele vai ser de graça, mas é aquele negócio, quem paga, né, consegue mais. E a galera mesmo já falou nos comentários. Vindo da O Games, meu amigo, os hackers vão comer solto, porque já tem galera falando que, pô, o próprio Icon Online rolava disso direto, né, cara? Esse é a mesma empresa do Gunbound, do Grand Chase, creio, não? Creio que sim, cara. Não, acho que não. A O Games é desses dois, não. Pelo que tá aqui listando, ele é do Icon Online. Era Level Up, né? É, assim, era Level Up. Level Up ainda existe? Eu acho que existe ainda. Pô, morreu. Não sei. Bem, não vejo mais propaganda no mangá, mas, cara, é isso aí, cara. Tipo, sei lá, tipo, ideia, pra mim é ideia de merda, mas, pô, vai vender pra caralho, então, pô. Então puxa aí, ô desgraça. Bom, então, de, aqui pelo menos no horário do Brasil, né, de sexta pra sábado, teve um evento da Yakuza Studios, que é Ryuga Wo Gotoku Studios, que é o estúdio que faz Yakuza dentro da SEGA, né, eles iam anunciar novidades do jogo, todo mundo já esperava, e saiu o Yakuza Kiwami, quer dizer, anunciaram o Yakuza Kiwami 2, que é um remake usando a engine do Yakuza 6 pra refazer o Yakuza 2, que foi lançado no PlayStation 2, né, seguindo a tradição que teve o Yakuza Kiwami, que vai lançar amanhã, dia 29, e agora vamos fazer a versão do Yakuza 2, né, então o jogo já, acho que já envelheceu bastante pro pessoal querer fazer um remake e não ser algo ruim assim, mas ao contrário do Kiwami 1, ele vai usar essa engine do Yakuza 6 e o bagulho é bem bonito assim, pelo que dizem, por mais que Yakuza 6 seja um bagulho meio controverso entre os fãs, pelo que eu saiba, assim, parece que eles estão, quer dizer, não mostrou quase nada, né, mas acredito que eles vão fazer algo certo, assim, tipo, de que dizem que o Yakuza 6 teve um problema de não variar muito nos estilos de luta, assim, que só tem um estilo de luta, assim, e Yakuza geralmente tinha uns 3, daí, como vai ser um remake, provavelmente eles vão querer ser mais fiel. Junto disso foi anunciado o Yakuza Online, que é um jogo, é o primeiro Yakuza pra PC, galera, olha só, e junto disso vai pro mobile, e é tipo um jogo que acho que o maior coisa dele é introduzir esse novo protagonista, assim, que como o Yakuza 6 é meio que o último jogo do Kazuma Kiryu, que é o protagonista padrão da série, eles vão colocar esse novo cara aí, que é o Ichiban Kasuga, que é um cara mais diferentão, assim, do Kiryu, que é tipo um maluco que o Kiryu é um cara meio serião, assim, é, tipo, ele é muito bem o Kenshiro, que nem a gente vai falar mais tarde, assim, e esse aí é um cara mais de boa vida, assim, um pouco babacão, então, vamos ver, mas a grande novidade... Depois, que até foi revelada depois que mostra o protagonista do Yakuza Online falando com o Kiryu do antigo. Daí o cara se manda, daí do nada levando um capanga no chão, né? Daí o Kiryu só faz o movimentinho na testa, assim, pressiona a testa do capanga, assim, que tava meio machucada, e diz a famosa frase, Omaomo Shinderu, você já está morto, sim. A frase do Kenshiro. Daí o cara vira um capanga do Hokuto no Ken, e o Kazuma vira o Kenshiro. E aí anunciam esse, como é que é? Hokuto ga Gotokuki. É o mesmo final do que eles usam lá pra falar do Yakuza, né? Só que Gotokuki, que no Japão, o nome do Yakuza, né? Yakuza é só Ryuga Gotoku, que seria como um dragão, assim. Sim, sim. É Gagotoku. É Gagotoku, cara. Isso aí. Caralho. Meu Deus. Pô, por que não é que nem o jogo anterior, né, cara? É só Hokuto Musou, não, cara. É Hokuto Gagotoku, porra, cara. Ah, ele vai ser um Musou? Vai ser Musou isso? Não, cara. Ele vai ser no estilo Yakuza, cara. Os Musous eram os dois que tiveram pro PS3. Por jogos anteriores por outra empresa. É, então, e a proposta desse jogo é fazer uma história nova, assim, dentro de Hokuto no Ken. Tá até envolvido o Tetsu Harada, que é o cara que... Quem tem que estar envolvido seria o Kurosawa, cara. O Tetsu Harada, ele é só o desenhista, cara, se não me engano. Quem era mesmo escritor, acho que era o Kurosawa, cara. Não era o Tetsu Harada, não. Sei lá, bicho. Mas eu sei que o cara tá, tipo, saiu aqui outra matéria, né, o cara comentando, assim, que da mudança de voz do Kenshiro, né? Que o Kenshiro já teve bastante dublador pelo cara. Ah, já, cara. Cada anime é uma voz diferente, cara. Não tem realmente como se fixar, não, cara. O que eu achei estranho é porque, realmente, como eu falei, você já tem dois jogos anteriores que tem um dublador do Kenshiro que se manteve o mesmo, tanto no Hokuto Musou 1 quanto no 2. Tipo, pra esse já mudou o cara, né? Pô, esse vai ser o próprio protagonista do Yakuza, assim. Vai ser o mesmo cara que dubla o protagonista do Yakuza. Ah, sim, sim. Cara, mas aí que tá a grande questão, a desgraça. Eu vi o trailer, pô, sou grande fã do Hokuto no Ken, tipo, meu próprio apelido que é derivado da própria série. Cara, isso eu não tinha visto ainda, você falou que é uma história totalmente nova. Só que no próprio trailer você vê elementos do próprio anime, né, cara? Você vê vilões do próprio anime aparecendo, o próprio Shin, que é o primeiro vilão da primeira parte do mangá, ele tá dentro do jogo. Então, tipo, porra, eu quero saber como que eles vão fazer isso se isso tá variado em uma história nova. É, então, esse é o plot. Essa história nova vai ter essa tal de Eden, que é meio que uma cidade onde tem bastante recurso de eletricidade e água aqui. O Hokuto no Ken se passa num futuro pós-apocalíptico, né? Tipo o Mad Max da parada. Só que nego dá porrada em vez de andar de carro. A proposta desse jogo é que o Kenshiro ouviu um rumor que a Yuria, que é a primeira namorada dele, que sim, é da primeira parte do Hokuto, que é raptada e morta nessa primeira parte. Spoiler aí, desculpa, mas tem 36 anos. Olha, você não sabe que ela tá morta. Você já fudeu com muita gente que eu vou começar a ler, porra. Não, mas presumidamente tava morta, mas estão dizendo que ela tá dentro desse Eden, assim. Daí, tipo, já estão dizendo que vai ter o Shin e a Yuria, tipo, dentro do jogo. Não sabe se é flashback, não se sabe como é que vai ser, mas... Pô, então isso me deixa um pouco triste, cara. Porque isso aí já é sinal de que talvez não tenha o Raul no jogo, né, cara? Porque, principalmente porque ele não aparece muito no trailer. E ele é o personagem mais popular da série, né, cara? Ele, no caso, seria o antagonista principal do Hokuto no Ken. E, cara, tipo, o carisma do personagem foi tanto que quando ocorreu a morte do personagem, cara, você teve um enterro real dele no Japão, tipo, você vê um negócio. Porra, isso meio que, pô, já me dá aquela tristeza assim no coração, cara, não ter o Raul é sacanagem. Mas realmente, pô, eu gostei de ver o que tá tendo ali, o que eles mostraram que vai ter pro jogo. Ele realmente tem mais essa pegada do Yakuza, né? Teve até a brincadeira ali do Kenshiro de Barney ali na porra do jogo ali, né? Ele fazendo o coquetel ali, usando o Roku do Shinken. Pô, realmente é uma ideia interessante. É um jogo que eu pretendo jogar, cara. Espero que tragam pra cá no Ocidente. Possibilidade até maior que trazer algum dos Yakuza. Ele é um jogo sozinho, né? Um jogo próprio. Sim, ele vai ser separado. Aparentemente ele vai ser separado. Pelo que eu vi. Cara, a chance de vir pro Ocidente é grande. A gente teve os dois jogos Musous que vieram, os dois. Tipo, querendo ou não, o primeiro ele não teve uma grande recepção, principalmente porque ele era bem ruim na questão de jogabilidade. O segundo melhorou muito isso. Incrivelmente, ele veio pro Ocidente também, em formato digital. E eu acho que é quase certo que a gente vai ter esse jogo no Ocidente também em formato digital. Vai vir em digital, acho que não vai ter coisa física. Tá, peraí. Tem jogo da Sony que fica só no Japão? Tem. Uma porrada. E não consegue... PSN, tipo, também. Tá, mas é tipo... Se tu não consegue comprar consegue. Na PSN, nem consegue, nada... Consegue. Tu consegue comprar... Cara, normalmente o Japão, eles lançam tudo tanto em físico quanto em digital. Então você consegue comprar o jogo físico tranquilamente num PlayAsia da vida. Mas tu também, se tu tiver um cartão internacional e souber as mutretas, fazer as mutretas direito, tu consegue comprar pela PSN Japão sem problema. Como todo mundo já sabe... É só, tipo, mudar a tua localização ali? Na cara, conta da PSN? Cara, eu não sei porque eu nunca comprei na japonesa. Tem que fazer uma conta diferente pra tu comprar no Japão. Tem que fazer o quê? Uma conta diferente. Sim. Ah, tá. Então é igual ao do Switch. Sim, no mesmo videogame você cria várias contas e acessa, velho. A questão do cartão que já é mais complicado. Ah, mas qualquer cartão internacional funciona, né? Cara, depende, porque na americana não rola porque eles têm a verificação por CEP. Não sei como que é no Japão, cara. Ah, é um CEP qualquer lá, cara. Cara, porra, já tô tendo problema com isso há um tempo já, cara. Tanto que não tô nem comprando. Eu peguei um da minha prima, que ela mora lá, e comprei de boa. Porra, tua prima mora lá, cara. O meu tá tendo mas, problema. Mas isso não vem um assunto, porra. Ah, é, só fiquei com dúvida aí, cara. Não, mas dá pra comprar sim, cara. É tranquilo, não sei fazer. Um bom tema pra um programa futuro é isso, como comprar no loja de isso vale mais um post, cara. Eu não sei não, pra comprar no 3DS precisa de um curso do Senai, cara. Como todo no 3DS, né? Desgraça aí tentando desbloquear e até agora nada. Atividade ilegal não vale não, galera. É, isso é verdade. Não, financia o produto nacional. Uou. É que não tem. Porra, dá teu jeito, cara. Dá teu jeito. Tem a Tectoy tem o Mega Drive. A Tectoy tem o Mega. O Master System, não, o Mega Drive portátil lá. Ah, não, o Mega Drive. Pô, o Mega Drive portátil até vale, cara. Não vale. É o Mega Drive de R$500. Aí, tem mais alguma coisa? Então. Mano, tem a boneca nova do Street Fighter. Ah, tá. Mas não vale comentar. Quer comentar? Tá legal. Tipo, milagrosamente tá legal. Eu gostei não. Não gostei não. Sei lá, achei. Cara, achei, tipo, que ela. Como até você comentou, ela tem muito dos móveis da Rose. Só que é tipo, é a Rose versão kawaii, né, cara? Tipo, mas é... É, mas ela tem uma personagem do Soul Calibur 6, que é parecida também, que é tipo uma mina que tem um capuz e usa uma bolinha assim pra bater nos caras. É, cara, tipo, então, tipo, é muito negócio pra atrair o público otaku, cara. Eu acho que ainda mais, acho que aquela personagem russa que veio antes ainda é mais legal, cara. Acho que é Kalin, alguma coisa dessa assim. Colin, isso. Achei ela mais interessante antes dessa nova. Ah, parece muito com a Bom, acho que podemos encerrar. Quem não faz os recadinhos aí. Opa, vai fazer? Então, simbora, galera. Tipo, você que tá ouvindo esse podcast, pegou no lá no feed, né? Ao invés de... Pô, a gente tem um blog que é o locadoratv.blogspot.com.br, que é onde reside esse podcast, além de ter vários posts sobre videogames e afins aí pra você comentar e até trocar uma ideia com a gente. Caso também você queira falar com a gente, no próprio blog tem nossas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, e assim como também uma abinha ali, Fale Conosco, que leva você direto ao nosso endereço de e-mail, como também acessar os nossos parceiros, como o Wikicast e a galera dos Lamentáveis, e claro, o sommelier de tudo aí do nosso caro Felipe. Então é isso aí, galera, acessem lá o locadortv.blogspot.com.br, deixe seu comentário, baixe o podcast e qualquer outra coisa que você queira fazer lá. Qualquer outra coisa também não, né, velho? Não pode postar. Não, aí você que sou moderador. Limites aqui, legais. Vocês que são moderadores, vocês que se virem. O cara vai pra lá e faz o que ele quer. Você tudo vai ter consequência, é a culpa dele. Deixa lá, vale, vale tudo. Quiser deixar, é isso aí. Se quiser deixar lá o link pirata lá, o torrentezão maneiro do jogo lá, a gente aceita tranquilamente, não divulga pra ninguém, não sei. É, tá. Tá bom. Ficou bolado. Ai, valeu, obrigado. Até mais. Tchau, mano. Cadê o Belo pra falar coisas aleatórias agora? Tchau.